ao lado do Banco do Nordeste. Você está na sintonia certa. ZYH 451, ondas médias 970 kHz. Rádio Sociedade de Feira de Santana, a serviço da religião e da pátria. Mais informação pra você.